ZYE954, ondas curtas 25, 31 e 49 metros. ZYG853, onda tropical 60 metros. 104,3 FM, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. Você está ouvindo na Rádio Aparecida, programação musical da tarde. Oferecimento Auricidina, dor de ouvido tem remédio e Café Padroeira. Presentes da Casa da Mãe para a sua casa. Acesse a12.com/loja e adquira o seu. Dificuldade para sentar, deitar, levantar, sensação de desconforto ao urinar. Você fica irritado e mal-humorado? Tudo isso podem ser sintomas de que as vias urinárias estão precisando de um antisséptico eficaz. Tome pílulas Delucen e volte a viver feliz e bem-humorado. As vias urinárias sempre funcionam bem com pílulas Delucen. Para tudo ficar bem, pílulas Delucen, antissépticas das vias urinárias. 3 em 1, o melhor dos melhores. A voz marcante e letras agudas e poéticas de Morrissey, mais a guitarra surpreendente de Johnny Marr, fizeram do The Smiths uma das melhores e mais influentes bandas do pós-punk britânico. Em apenas 5 anos, eles lançaram 4 álbuns e vários singles fundamentais para a história do pop mundial. Hoje, no 3 em 1, The Smiths. 3 em 1, na Rede Aparecida de Rádio.